E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, a última leitura de e-mails e comentários e notícias do mundo dos mangás e dos animes do ano. Hoje temos um milagre por aqui. Mas antes do milagre, nós temos o Jeff, que já tem aparecido com uma certa frequência. Muito bom, seu menino. Olá, olá, olá. Bamondes e a filhinha dele já são carimbados de e-mail. Olá. E agora o milagre. Artemis saiu do mundo de Final Fantasy pra gravar com a gente. Agora é aquela hora. Vamos que coloca aleluia na gravação. Vamos explicar direito, porque senão eles vão achar que eu sou só faço isso, né? Não, vamos explicar direito. Não, você também joga o 12, o X12. Houve um conflito de agenda, que quando a minha agenda estava tranquila para fazer qualquer outra coisa, senão trabalhar, né? Eles não tinham espaço na agenda deles. Então, não, foi um conflito feio de agendas esse ano, não foi não? Muito. Mas enfim. Muito denso. Hoje a gente vai começar com os comentários, depois os e-mails e, por fim, as novidades que temos no mundo dos animes. Uma delas não é agradável, então por isso será lida por último. Vamos lá. Artemis, já que faz tempo que você não aparece por aqui, começa com o primeiro comentário. Você começa comigo, né? Primeiras damas, né? Começamos com o comentário do Norberto. Então tá bom, vamos lá. Temos um comentário do Norberto Silva, que lá foi no episódio... lá no episódio 131, que foi a leitura de mês passada. Você me cortou, eu ia falar isso, caramba. Deixa... Manda bala, vai. Bom, comentário do Norberto Silva, enviado no dia 3 do 11, sobre Anime Fear 1.3, o comentário, né? Vamos lá. Mais uma leitura de comentários, mas acho que aparece aqui pouco. Vou tentar melhorar isso. As participações do Nerdbuster são sempre muito divertidas. Sabia que ela ia respirar ali. Os pitis que ele dá já são lendários. Prometo começar a aparecer mais no Paranero. Bem, o que posso dizer, ouvinte? Olivos, bora comentar para aparecer na leitura de comentários. Oh, yeah. Valeu, Norberto. Desculpa, Norberto. Mais um comentário. E Jeff? Nessas horas a professora fala mais alto. Eu não consigo. Né? Jeff, você que estava na leitura passada, foi pouco que o Norberto apareceu? Vamos lá. Bamondes. Já vai ser outra batalha aqui. Próximo comentário aqui. Já no episódio 132, que foi a nossa entrevista com o cantor Anísio Melo Júnior. Isso. Aí o nosso ouvinte, o Thiago Ramos Melo, falou em 31 de outubro. A cada episódio que o senhor Jorge e Vossa Santidade Álvaro fazem em relação a entrevistas com grandes ídolos do anime song, mais uma fase do jogo da vida vai zerando para eles. Baita entrevista com o Anísio e uma carreira grandiosa na música que ele teve. Uma virtuose gigante e quem diria que largou o clássico, mas ainda fica com algo para colocar no rock. Adoro os temas que ele canta. Claro, de Dragon Ball. Obrigado, Toriyama, por referenciar aqui no comentário. Que fique registrado que não fui eu que mandei o bordão. Só escolheu o e-mail dele para ler. Ok. Foram os mais inesquecíveis. E quero parabenizar essa dupla por mais um cast de sucesso e o poder do Álvaro e de Goku também. Esteja convosco. Então, todo mundo levantando agora e fazendo a Genkidama. Né? Tiagão, valeu por esse comentário. Agora, Jeff, manda o seguinte do mesmo episódio. Agora, mais um do Norberto Silva, né? Mas nesse mesmo cast. Outra incrível entrevista. De longe, o melhor dessas entrevistas é de longe, quando nossa dupla dinâmica escolham quem é o Batman e quem é o Robin, fica à vontade, passando de simples fãs para amigos do entrevistado. E foi isso que aconteceu. A sinergia Jorge, Álvaro, Anísio ficou invencível. Os três conversaram como se amigos de longa data fossem. Adorei as histórias e, é impressão minha, ou todos os cantores de músicas de Dragon Ball têm uma história de pessoas que foram ajudadas por suas canções. Um cast fenomenal, amigos. Mal posso esperar pelos próximos. Primeiro de tudo, obrigado, Norberto, por mais um comentário. E sim, pessoal adora dizer que as músicas de Dragon Ball trazem alguma coisa legal para eles. E acontece isso mesmo, principalmente a do nosso episódio 130, que foi com o Ricardo Fábio. Quem não sabe, Ricardo Fábio é cantor de Coração de Criança, tema de Dragon Ball GT. Meu sorriso é tão resplandecente. Vamos lá. Próximo comentário é do nosso episódio 133, a mixtape que foi postada este ano. Mais um comentário do nosso querido Thiago Ramos Melo, o comentador. Por enquanto. Por enquanto. Tá uma batalha forte. Tá uma batalha. 24 de né? Dia 24 de novembro ele mandou esse comentário pra gente. E ele mandou do seguinte: faz um tempão que não teve um mixtape, hein? Foi uma bela seleção, principalmente a escolha da Sir Sarah pela abertura de Hellsing. Um dos meus primeiros animes que acompanhei na era das lan houses que frequentava. Isso faz tempo, hein, Tiagão? Mas parabéns pelo cast, vamos estudar alguma coisa para gravar juntos. Só arrumando os cacos da vida que a gente se ajeita. Lembrando que ele falou desse jeito, porque assim, Thiago Ramos Melo agora é parceiro, né? Lá do podcast Anidrop, onde ele posta notícias de anime. Então, só marcar o dia, Tiagão. A gente grava junto. Aí, bro. Artemis. Eu? Sua vez agora com o próximo comentário. Então, o próximo comentário é de Norberto Silva, no dia 27/11, sobre a mixtape. Mandaram... Eu creio que esteja super bem, né? Porque é. Tá super bem. Também. Mandaram super bem nessa seleção que abriu de forma espetacular com a abertura do C dos... Então, né? A gente vai consertando, né? Acontece. Como eu chamo, Ryu Soja. Ryu Soja. É por causa que é Ryu Soldier. É um Tokusatsu Super Sentai. Ah, ok. Que é um dos mais novos. Tá. Sério, né? Adoro essa música e ela tá entre as primeiras da minha playlist de Tokusatsu. As outras, confesso que não conhecia, mas curti quase todas. Exceto uma que passa num clima pesadão e deprê. Essa eu não curti muito, não. Meus parabéns a todos os envolvidos. E deixa eu citar umas músicas aqui para quem sabe num futuro mixtape. Soy Over the Battle, eu também anime. Lisa Gurengi, Demon Slayer. Life of Planet, banda Maiden. Um clipe fantástico com o Zamar. É Ultraman. Só pra sugerir três. Né? Mas, no mais, um ótimo mixtape. Parabéns. Valeu por mais um comentário, Norberto. Lembrando, para quem não ouviu ou quem ouviu e não lembra, a música que ele fala do clima pesadão e deprê não é pesadão e deprê porque é a abertura de Midnight Diner, mandada pelo Álvaro. E, assim, a abertura Sigh Over the Battle do anime de Ultraman é boa. Gurengi, da Lisa, do Kimetsu no Yaiba, mano, essa é sensacional, velho. E Life of Planet, da banda Mayday, não conheço, mas se é do Ultraman também deve ser foda pra caralho. Bom, Próximo da lista, Bamondes, lê pra gente a do spin-off do Anime Sphere. Título: Bardos do Infinito 007, A Lenda de Korra, livro 5, Política, capítulo 4. Foi mais um recado do nosso ouvinte Norberto Silva, enviado em 18 de novembro. Cara, toda vez que eu ouço seu texto, seu da Korra, fico imaginando uma continuação oficial com seus roteiros. Salta aos olhos ou aos ouvidos o quanto você curtiu a animação. Desses áudios escorre amor e a paixão por Korra e todo o seu universo. Sem mais, ótimo bardo! Muito obrigado por esse capítulo maravilhoso. Até a próxima! E pra nós também, Mundo Alberto! Bom, vamos lá. Esse daqui, assim, pessoal, a gente vai dividir esse meio em tópicos, porque é uma muralha. Vamos precisar de uma equipe. Pena que não vem a nossa novidade, a Paloma, nossa membro do Anime Sphere, ia dar direitinho uma equipe de Super Sentai. Três caras e duas meninas. Ai, minha deusa, não. Ela foi recrutada da Vila Escondida de Osasco. E da organização conhecida como OPEX. A gente fala assim que poderia ser o seguinte, né? Alguns vilões, tanto de tokusatsu quanto de animes, é a organização criminosa OS, né? Então... Boa, Bamondes, boa. Vamos lá. Começando... Lembra mais, acho que a mais famosa é do Gundam Wing, porque o resto é de Tokusatsu dos anos 80, aí não dá, né? Bom, vamos defender a muralha de texto mandada pelo nosso ouvinte que finalmente saiu da Umbra, Fábio Murakami, de 39 anos, lá de Nagano, no Japão. Seja bem-vindo de volta, hein, cara? Desde o episódio do primeiro episódio de Cultura do Japão que você não aparece, hein, velho? Vamos lá. Ele manda assim: Hi, Minasan, Genki desu ka? Vim aqui encher o saco de vocês e trazer um pouco de detalhes das curiosidades abordadas. Irei colocar em tópicos para facilitar e tentarei resumir ao máximo, prometo. Construções. Sim, a maioria das casas são de madeira e drywall. Porém, em Okinawa e regiões que se passam muito tufões, ou taifu, na sua maioria são feitas de concreto. Valeu por complementar, mano. Fumódromos. Do ano passado para cá é proibido fumar em qualquer estabelecimento de ambiente fechado e esse ano parece que até em vias públicas ao ar livre é proibido. Estão com uma campanha fortíssima contra o tabaco. Fora que uma carteira de cigarro está na faixa de 450 a 500 ienes. Quem lembra do que a gente falou no nosso episódio? A gente falou que cada 100 ienes é um dólar. O que significa... O que significa, ele está circulando entre 4 dólares e meio e 5 dólares. O que significa que cerca de uns 20 reais. Está na faixa. Mas espera, peraí. Jorge, uma coisa que para aficionados. Se a gente olhar aqui, por exemplo, um booster pack de action figure está na faixa aí de 400 a 500 ienes. E uma figure completa de 12 centímetros, em geral, tá começando ao redor de 900 a 1.000 ienes. Duas carteiras, com dois maços de cigarro, você compra uma action figure legal, cara. É realmente caro. É realmente caro, mas aqui, se você pegar o cigarro mais top de linha aqui no Brasil, tá mais ou menos no mesmo preço, porque eles aumentaram o cigarro também. Minha mãe anda pagando R$8 o maço. Vamos lá, endereço, não sei de qual número você está se referindo, mas eu creio que seria o Yubin Bangô ou o CEP do Brasil, que são 7 dígitos. Vou pôr um exemplo de como se escreve um endereço e tentarei explicar. Nagano-ken, que é o estado, Suashi, que é a cidade, Toyohira, que é o bairro, 5482-8, que é o número da quadra e o número do lote, 3910123, o CEP. Esse símbolo aí que ele colocou, se não me engano, ele tem, não lembro agora. Tinha um jeitinho certo de poder de ler esse símbolo que ele colocou, não lembro agora. É, eu também não eu vou acho entrar, que é eu não vou saber, né? Mas enfim. Pra quem é programador que nem eu dos anos 80, que fazia tudo no modo texto, isso aí é double pipe com pipe, né? Então. Vamos lá, próxima parte. Agora é a minha parte de defesa da muralha. E ela começa com a parte da limpeza. Lixo. Sim, todo lixo que você produz é responsabilidade sua. O lixo de casa, no caso, o incinerado, com C. Incinerável, provavelmente, né? É, o incinerado, né? O incinerável, né? Orgânico e pequenas embalagens e os recicláveis têm dias certos para se jogar. No bairro onde moro, são 2 dias da semana os incineráveis e 2 vezes no mês os recicláveis. Educação. Vocês têm um app, um episódio que poderia ter sido citado. Inclusive que a gente falou, a gente tem 2 episódios sobre educação no Japão. O primeiro realmente com o Murakami e o segundo com um amigo da Artemis que não nos deixa mentir. É o Everton. Ainda tem mais daquele episódio que a gente gravou, né? Não. Acabou. Acabou? Não foi mal. Acabou. Tá. Segue em frente, Jeff. Tópico de celular. Acho que nas metrópoles são mais rígidos sobre isso. Porque aqui onde eu moro é normal estarem com a cara na tela. Agora, em carros e até bicicletas, as multas são pesadíssimas. É, como diria o Álvaro, como diria o Álvaro, fora das capitais, então, lá no Japão, também é várzea. Cartão de crédito. Discordo nesse ponto aqui, se usa muito o cartão de crédito. E estão em fase de migração para dinheiro digital, no qual você vincula com o app do celular. Para ter uma ideia, até templos shintoístas estão implementando isso. Nada como uma pessoa que mora no lugar, né? Vamos lá. Ou seja, você quer aquele trabalhinho da fortuna da sorte, você vai lá e paga com dinheiro digital, que agora a fortuna da sorte tem um computador lá no plano espiritual. Barulho. Sim, eles odeiam serem perturbados. Tanto que depois das 10 horas da noite pode chamar a polícia. Aqui também. Aqui também pode, mas a diferença é que aqui a polícia não funciona. Vamos lá. Não, a polícia faz massacre. Não, gente, assim, depende do bairro. Você vai se chamar num bairro. Um bairro classe média baixa é uma coisa. Você vai chamar numa favela, a polícia desce o pau, mata a gente, enfim, é aquela história. Quem mora em periferia, que nem eu cresci, é batido da polícia que pega você na rua simplesmente porque você tá de graça, é comum, né? Então, enfim, não é só por conta disso. Que assim, aqui no. Eu moro numa cidade à parte de São Paulo. E aqui, a polícia funciona para quem tem mais dinheiro. Vamos lá. Segue aí, Jeff. Chinelo nas casas. Resolveram com Crocs. Então não resolveu nada. Croc é feio. Porque Crocs é mais caro. Croc é horrível. Croc é feio pra... sobras de comida. Nas gerações atuais já não tem tanta... consciência da sobra. Até porque faz quanto tempo que terminou a Segunda Guerra Mundial? É, né? comer andando apenas em matsuris e locais turísticos, que você vai e encontra essa imagem. Outro ponto de não comer na rua é que se faz muito frio e é impossível você estar com uma luva e comer, fora o desconforto do frio. Ou seja, também tem o risco da sua comida virar um picolé. Também. Picolé de comida. Vamos lá, né? Porque lá os caras não sabem brincar, ou faz muito calor ou faz frio. Vamos tomar esse misoshiro aqui. Opa, virou picolé. Picolé de misoshiro, vamos lá. mas nas grandes metrópoles tem muitos restaurantes que se come em pé para não perder tempo. Avá. Faz sentido até. Eu tomo uma média na padaria em pé, cara. Não, gente, isso tem no mundo inteiro. Tem, por exemplo, na Espanha tinha na Espanha, em Madrid, eu sei da época que eu trabalhei com espanhóis em 2003, tinha restaurante que o pessoal atendia em pé. Você comia em pé mesmo dentro do restaurante. O restaurante não era... É, taperia chama. É, não, e tudo também é questão de época, de local, de visão de pessoa, né? Porque a gente tá... A gente tá falando assim, não, aqui é assim. Aqui é a visão que ele tem do Japão, que ele mora, da região que ele mora. Pode ser diferente nas outras versões. Que pode ser diferente do meu amigo que mora em Toyama. Que pode ser diferente de uma outra amiga minha que mora em Tóquio. Entendeu? Então, né? Diferente do Dan que mora em Okayama. Agora, o último tópico da minha defesa de muralha. Máquinas de vendas. Agora se tem menos, mas na época que eu cheguei, 20 anos atrás, se encontravam máquinas de vender vídeos pornô e alguns brinquedos. Porém, essas aí estavam sempre em um lugar mais obscuro e com paredes para que não dê para ver os produtos. Óbvio, né? O Everson me fala completamente diferente. Fala que tem handbike pra todo canto, né? Ok, mas assim... Então, né? Isso mostra o quão diferente pode ser em diferentes regiões do Japão. Essa aí é a parte de Nagano. Exatamente. É a parte de Nagano, a parte da região que ele tá, a parte da região que ele mora, né? Porque bom, como aqui, por exemplo, aqui em São Paulo você fala assim, poxa, né? Na verdade, na Paulista. Mó friaca. Uma friaca, entre aspas. Aí você pega um amigo meu que mora em Recife, né? A gente se encontra, tem o Esbar da Tradição uma vez por ano em Brasília, né? Não, lá tá 15 graus, tá todo feliz da vida, de short, né? Ele tá colocando blusa de frio. Verdade. É sério, blusa de frio, jaquetone de frio, sabe? Fica tremendo de frio. Ele mora em Belém do Pará. É, porque lá é... calor pra cacete, né? Pois é, então. O dia que fizer 15. Pois é. Todo mundo mora no Brasil, e aí? Verdade. Pois é. Vamos lá. Então agora essa é a minha parte. A comida. A dieta do japonês está mudando por causa das importações de carne. Vê-se mais carne do que tem ultimamente. O miojo que vocês falam aqui é o ramen instantâneo, com os mesmos sabores. Tem 3 tipos de macarrão. O lamen, o udon e o soba. Feito com a mesma farinha do grão de trigo. A gente falou isso no episódio, não vem, não. A gente só não falou do soba por causa que a gente, eu não lembrei de falar do soba. De novo, né? Bom, vamos lá. Frutas. Uma ótima pedida ao visitar uma pessoa hospitalizada vale também para visitas como necessitadas. Agora, as frutas produzidas aqui no Japão é outro nível, não só de preço, como de sabor. E falo porque às vezes vale a pena pagar. Se forem fazer mais um episódio, me chama para ajudar na pauta. Eu tenho uma pauta que não contei em outro podcast sobre a vida. Um comentário alguém que eu vou abrir um parênteses aqui. Peraí, Artemis. Acho que alguém está cavando a participação. Chama Bial. Né? Fazer uma parte aqui de recorte de mundo. A gente está acostumado aqui no Brasil de ter fruta pata, porque aqui no Brasil, você vai em qualquer lanchonete, aqui em qualquer lugar do Brasil, pelo menos, tô falando da minha realidade aqui, você vai numa lanchonete, me vê um suco de laranja, a pessoa vai, espreme a laranja e te bota a laranja lá para você. Muitas das vezes, a suco de fruta... Ou é a fruta de verdadeinha, né? Ou é a polpa congelada. Mas a maioria das vezes é a fruta de verdadeinha que você tem. Verdade. Pede uma vitamina, o cara corta a banana na sua fruta. Oh, yeah. Aqui no Brasil, né? É fácil comprar uma lanchonete, se ele vai consultar, mas fecha a aspas. Às vezes que eu fui para Londres, que eu fui para os Estados Unidos, todas as vezes pedir suco de laranja em outros lugares. Nenhum deles servia suco de laranja natural. Não era espremido na hora. Não era laranja. Não, calma. Vamos falar do jeito certo. Não era nem laranja aquilo que você tomava. Pois é, né? Era aquela mistura química. É processado. Lá é outra processada, enfim. É, se você olha lá atrás, assim, tipo, dá 10% de suco na maioria dos casos. Você tem que olhar pois lá para saber qual que é o que tem suco mesmo. É, geralmente é tipo o suco del Valle, sabe? Então, a gente pode achar uma coisa estranha, né? Porque a gente vai no supermercado, a gente compra fruta a rodo, né? Mas é porque a gente mora no Brasil. E o Brasil, você tem a produção de fruta ainda é pouco. Né? Isso porque a produção de laranja lá nos Estados Unidos é algo fora do comum, né? É, mas é diferente. Não? Aí entra o lance da cultura. Você não tem essa cultura de espremer a laranja para poder fazer o suco natural. Você vai ter suco natural se você comprar laranja em casa, se você espremer em casa. Pois é. É verdade. Então, acaba sendo uma coisa tão... Uau, nossa, é outra coisa, fruta, é outra como coisa do outro mundo. Vamos pensar. O arquipélago do Japão inteiro cabe dentro do estado de São Paulo. Olha o tamanho do Brasil. Olha o tamanho do espaço que a gente tem para cultivar coisas. E olha o tamanho do espaço que a gente tem para cultivar coisas. Não é? Então, é óbvio, né, que as frutas lá, por exemplo, a grande maioria é importada. Ou é feita a produção, estufa, a plantação, né? É pequena. Então é óbvio que vai ser uma qualidade melhor, óbvio vai ter um cuidado maior com frutas e é óbvio que vai ser mais. Vai ser uma coisa que você é passível de se levar como presente. Eu lembro que quando a minha professora Fujisawa Sensei veio pra cá, a gente montou uma cesta de frutas para ela. A mulher quase... Ela quase chorou quando a gente montou a cesta de frutas para ela levar. Depois que acabou a aula, curso, etc e tal, ela deu aula para mim. Para minha turma, 2 anos e meio, 3 anos. Então aproveita o gancho e manda a bala no restante do comentário, Arthur. Então vamos lá. Desculpa aí. Nunca vi melancia quadrada. Mas não compraria porque o sabor não mudou de nada. Como assim não compraria uma melancia quadrada e o Kiko que tem dentro de você, velho? Eu ia falar a mesma coisa do que. Bora lá. McDonald's, as porções aqui são bem menores do que nos Estados Unidos, apesar de baratíssimo. Né? Apesar de que é baratíssimo comparado com o Boquinha. Isso se repete em Londres também. Né? As porções de Londres são menores do que as dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem fácil, você compra um copo de 1 litro de refrigerante. E a maioria dos litros de refrigerante é tudo aquelas maquininhas, é self-service. Você compra o copo e você pode fazer refil quantas vezes você quiser. A mesma coisa que se faz por aqui nos Burger King da vida. Não. Não é nada a ver. Diferente. Assim, é diferente. Você, Jorge, vai lá e serve. Não, Jorge, aqui tem alimentação. Burger King também vai. Não. No Burger King você tem alimentação de tempo. É completamente diferente. Eu fui pra Miami, por exemplo, que Miami é muito comum isso. Cara, é um absurdo. Tipo, eu não sei como é que aquela não população... tem limitação de tempo, não tem notinha. É um absurdo. Diferente. Não, é que tipo assim, parecia que eu tava tomando Pinho Sol, aqueles negócios, aqueles Montendil. É verdade. É. Ajuda de custo com filhos são para todos, não importa se você é estrangeiro ou não. Tem bônus dependendo da cidade. Olha que legal, então vamos morar no Japão! Uai, entendível também, né? A população do Japão tá ficando muito velha. Aí não vai ter ninguém para poder posto de trabalho. Né? Tem que incentivar, né? Bora lá. Salário. Na verdade, os trabalhadores fixos ganham mensalmente. Gás estrangeiros, temporários ou bico, na sua maioria é por hora. Então. Eu já tô acostumado a essa questão de ganhar conforme contrato. Sim, senhores, agora eu sou PJ. Não, então, gente. Depende muito. depende da sua instrução, depende do que você faz. O Everson, ele tem um senhor emprego lá no Japão e é trabalho fixo, né? Mas o Everson tem pós-graduação, né? É estrangeiro, mas ele tem pós-graduação. Pelo amor de Deus, né, Artemis? Né? Então, é isso que eu falo. Soneca no trabalho. Isso só acontece nas grandes metrópoles e nos escritórios. Já no caso de um trabalho no chão de fábrica, isso seria inviável. Contato físico. Realmente, isso é verdade. Não fica só no tato, até no contato de olhares evitam. Dentro dos três, estão com o livro, o celular e o jornal dormindo para evitar o contato. Gente, de novo, é recorte de cultura. Se você vai em Londres, o ponto de contato também é brasileiro que é grudado, brasileiro que gosta de abraçar e beijar todo mundo, brasileiro que gosta de conversar com a sombra, entendeu? Tocativo, né? Não é tocativo. Eu acho mais, é mais que a pessoa, o brasileiro é um povo hospitaleiro. Entendeu? A gente é fácil, a gente gosta de receber bem as pessoas. Então, fazer amigos e etc e tal. Quando eu fui pra Londres, era a mesma coisa. Não era todo mundo que tava olhando pra você, sabe? Isso como porque os eu falo assim, isso porque os pro pessoal da Europa em geral, os mais frios são os alemães, hein? Então imagina como seria na Alemanha. Londrina também. Inglês também. Inglês também é friozão e... inglês também é. Pega outro inglêsão e eu lembro do meu... Ninguém falava do meu bisavô direito com ele. Ele era muito chato. E também, de novo, é reparto cultural. Existe muito do que eu aprendi em relação à parte cultural, estudando cultura japonesa. É o lance da cultura em si, de você não interpelar o seu mundo com o do outro, você não incomodar. Então, você puxar papo com alguém no metrô, você vai estar incomodando a pessoa que estava lá, podia estar fazendo uma série de outras coisas. Não é questão só de contato físico. Acaba sendo cultural, velho. Você, quando você começa a conhecer pessoas de outros países, de outras culturas, indo para outros lugares, você vai percebendo que, meu, só o brasileiro que se joga em tudo. E também tem a questão de idade. Sim. Você pega adolescente é igual no mundo dele. E agora, para terminar, a última parte dessa muralha de texto, o Bamondes manda bala. Mercado de peixe. Tsukiji não existe mais, está sendo demolido. O galpão onde se fazia... Tsukiji não existe mais. Está sendo demolido o galpão onde se fazia o leilão de peixes. Agora transferido para Toyosu. Porém, caso venha ao Japão, vale a pena ainda passar por Tsukiji aqui e conhecida como a cozinha do Japão. Aqui é conhecida como a cozinha. É conhecida, né? Aqui é conhecida como a cozinha do Japão. Salmão. Aqui no Japão tem pesca de salmão em vários estados. O salmão cresce no mar e volta aos rios para procriar. Eles podem ser pescados tanto no mar quanto no rio. Espero ter ajudado. Abraços e sayonara! Seguramos a muralha! Uhul! E para quem não entendeu a referência do balão, assista Game of Thrones. Vamos lá. Com certeza. Não, é Hold the Door. Com certeza. Não, é que é Hold the Door. É Hold the Wall. Tem vários filmes antigos aí que falam. Mas Hold the Door é do Game of Thrones. Coração Valente é Hold the Wall, não é? Não, vixe, tem tanta coisa. Tudo, muralhas sempre foram usadas como atos de proteção. Então você tem muralhas em tudo quanto é coisa. Então, qualquer coisa, mas a linha tem umas muralhas. Né, vamos lá. Agora, o próximo e-mail é do nosso querido comentador, Thiago Ramos Melo. Ele mandou... Ele continua com esse título? Continua. Enquanto! Ah! Por enquanto! Tá tendo uma batalha aí. Como você vai deixar isso, Thiago? Vamos fazer o seguinte, vamos datar a gravação desse episódio no dia 6 de dezembro. Ele mandou esse e-mail hoje. Vamos lá. Salve, galera do Animesphere. Eu sei que é raro eu mandar e-mail, mas por não conseguir ver o Discuss no site, fui nesse e-mail para fazer meu comentário breve. Sei que tem muitas diferenças entre os dois países, até muito chocantes, por sinal. Legal que, pelo menos no quesito reciclagem, eles aproveitam tudo. Ao contrário aqui, onde a cultura de limpeza é zero. Apesar de ser uma região pequena e montanhosa, e literalmente envolta em placas tectônicas, terremotos são até comuns e o clima tropical faz o como completo para trás tragédias. Não é à toa que é mais fácil fazer uma casa com drywall e madeira do que alvenaria, que custaria mais caro, e de fácil retiragem. Eu diria de mais fácil remoção, né? Mas vamos lá. Acho que é por isso que a reconstrução sempre são rápidos e ágeis. Fala isso pros pedreiros lá dos Tokusatsu, pô! Foi um cast bem interessante, falando de muitas coisas que admiramos no país. Quase um guia de japonês para leigos, quando pensam em viajar. Parabéns pelo cast de pesquisa, quem sabe surge uma parte 2. Até a próxima. Respere uma parte 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 e assim vai. Vamos lá, né? Não, o legal de você viajar para outros países, é você justamente perceber todas essas diferencinhas que você vai tendo de um lugar para o outro. Ou as similaridades. A gente se impressiona às vezes com coisas bobas. Eu, por exemplo, tomei um susto, tanto em Londres quanto em Nova York, que tinha uma placa no ponto de ônibus, com os horários dos ônibus, e os ônibus paravam lá no horário. Sabe? Impressionou, parava muito. Né? Impressionou muito. Porém, por exemplo, apesar de tanto o metrô de Londres quanto o metrô de Nova York, leva você para todo quanto é canto da cidade, né? Diferente daqui de São Paulo. Porém, o metrô daqui de São Paulo é muito mais lento. Assim, você viu ratinhos? Vezes mais lento. Ratinho? Viu ratinho? Ratinho? Ratinho? Mestre Splinter. Mestre Splinter, assim. Mestre Splinter era um steroids, tá? Carai. Era uma ratazana. Pra assim, por exemplo, vou esperar o trem na estação, né? Você olhava assim, putz, vou sentar, né? Você tava andando pra caramba na cidade. Aí você olhava, tinha um banco, tem um banco, vou sentar. Banco tá todo cheio de bola. E assim, você fala, foi uma pessoa que vomitou, faz pouco tempo, não. Tipo, aqueles homens que tá 2, 3 dias. É sério, gente, eu não tô brincando. Não, eu sei. Bom, agora vamos para as nossas 4 notícias. Eu vou ler um pouquinho e aí vocês comentam comigo. Vamos lá? E agora vamos nós para as nossas notícias. Separei 4 aqui onde eu vou ler a notícia. E aí a gente faz um comentáriozinho bem bacana. Como todo mundo sabe, CCXP está rolando esse final de semana. Quinta, sexta, sábado e domingo. Do dia 5 ao dia 8 de dezembro. Portanto, ficamos sabendo dos lançamentos da Panini. Panini patrocina nós. De mangás. Ou seja, vamos lá. Eles anunciaram os seguintes mangás. Uma edição especial de Vinland Saga, que são dois números em um. Temos Kimetsu no Yaiba, de Koyoharu Gotose. Ou seja, o host de vocês está fudido, porque The Quintessential... Fudido não, você está feliz. Também, porque vai ter que pagar. Feliz? Eu estou feliz porque vou comprar e gosto de ler a história, mas estou fudido por pagar por isso. Vamos lá. Tudo tem seu preço, meu amor. Né, vamos lá. The Quintessential Quintuplets, ou Gotobun no Hanayome, de Negi Haruba. não conheço, mas como é produzido pela Tezuka Productions, e nós conhecemos que é a empresa do nosso querido Deus do Mangá, deve ser alguma coisa muito boa, não é mesmo? Banana Fish, de Akimi Yoshida. Banana Fish. Ou seja, é uma adaptação... O que é esse Banana Fish? Depois a gente fala... Fala aí, Artemis, você que conhece. É Biel. Ah, tá. Boys Love, né? Aham. Uhum. Mas a história que... é bonitinha. Lembrando que esse anime assim... está disponível lá no Amazon Prime Video. É... A história é muito bonitinha e tipo, dá uma fugida dos tropes de violência que você tem, geralmente, né, no gênero. Entendi. Temos aqui mais duas light novels de Sword Art Online. Mother's Rosario, de Tsubasa Hadouki. E que esse mangá vai adaptar a sétima light novel da Rei Bahara. E Sword Art Online Calibur, de Shi Kiya. É uma adaptação da oitava light novel. Ou seja, vão ser dois mangás adaptações das light novels. Bom, quem gosta de Sword Art Online, sinta-se privilegiado. Vamos lá, né? Com certeza. E os dois últimos lançamentos é Jujutsu Kaisen, de Gege Akutami. Não conheço, mas é curto. Então o pessoal que gosta de obras curtas vai gostar. E We Never Learn, de Taishi Tsutsui. Será que é parente do Takumi? É, né? Publicado no Japão desde 2017, 14 volumes, e o anime disponível no Crunchyroll. Patrocina nós também. Né? Essa notícia veio dos nossos amigos lá do Anime TV. Próxima notícia para quem gosta de Cavaleiro e para quem gostou da versão da Netflix. Em janeiro tem a segunda parte. Eu vou me abster de comentários sobre a versão da Netflix. Né? Você bem. E todo mundo que aproveitou pra falar um monte. Eu tô de boa de comentar disso também. Né? Aquela história, trouxessem pelo menos alguém que gostasse do anime pra fazer... Pra trabalhar ele, né? É. Enfim. Eu acho que o pior realmente foi ter transformado. Eu não vou entrar no caso. É, por favor, deixemos discurso de ódio para quando a gente for fazer o episódio de ódio. É pelo contrário, Jorge, muito pelo contrário. É de pena. Justamente, eles perderam a oportunidade, justamente o único personagem que ele faz um homem não padrão... eles tiraram. Ou seja, bota pra baixo do tapete, sabe? Isso é o que é triste. Porque o que era legal... Em nome de dizer, em vez de usar um personagem feminino, tem personagens femininas do caralho. Por que não usar a China? Por que não levar a China pra um Marim, sabe? Você tem toda a história das cavaleiras, das Amazonas lá, se eu não me engano, era isso. Não. Das Sente cavaleiras. Sente achou. Das então, você tem a história das cavaleiras. Por que tirar o único personagem que foge de uma masculinidade, que não tem uma masculinidade padrão, justamente, né? Vamos lá, ok. Mas, whatever. Outra notícia dos nossos queridos amigos do Anime TV. Bom, um artigo muito legal e interessante foi a respeito do Black Clover. O meu mais queridinho anime da temporada. Black Clover é divertido. Nossa, Black Clover é muito foda, velho. E assim, eles falam como o poder das mulheres em Black Clover é visto de maneira absurda e é muito foda. Eles trouxeram um dos episódios da última temporada em que a Noelle, quem conhece os personagens, a Noelle, que é uma das poucas meninas lá do... Olha pra mim, eu acho que eu vou tirar o fone. Pode falar. Então, uma das poucas meninas lá na... Dos touros negros. Dos touros negros. ela conseguiu uma magia que equiparou ela, fez os irmãos equipararem ela à mãe dele. Mais do que isso, assistam. Mano. Ela aprendeu outra magia no Grimório? Aprendeu. Até que enfim. E uma de ataque, tá? O meu é culpa do bicho. Meu único problema com Black Clover é que um dos personagens principais, que eu não vou lembrar o nome agora, ele grita muito. Ah, o Asta. eu assisti o episódio e parava, porque eu não aguentava ele gritando. Então, ele tá gritando menos agora. São os problemas de quem deu aula durante muito tempo. Agora tem muita criança gritando. Assim, o Asta, ele gritou muito na primeira temporada. Na segunda, ele já segurou um pouco a emoção. E na terceira, ele quase não grita. É que bom. É, então melhorou o anime. Melhorou em 50% o anime. É que assim, à medida em que ele vai aprendendo a controlar a anti-magia dele, ele vai deixando de gritar. Bom, isso daí eu posso dizer a anti-magia dele, porque todo mundo sabe que ele tem uma espada anti-magia desde o começo da porra do anime. Vamos lá, né? Isso daí não é spoiler. A espada anula a magia? Cara, sim. Meu Deus. Sim, é overpower, mano. Mas assim... Eu não sabia. Mas, meu, eu acho que todo protagonista de shonen é OP, cara. Sim. E assim, meu, eu gosto pra caramba de Black Clover. Não é só por causa que é magia, é ação, a música é foda pra cacete. E assim... Tem muita mulher foda, cara. Se você pegar os capitães... das guildas, tem várias mulheres no comando ali, cara. Eu gostei daquela mulher que era uma noviça. Ah, você tá falando da madre lá, que é, que ela fez. É, que ela fez um... Ela era conhecida como Leopardo de Fogo. Sim! Sem contar, muito da hora a história. Sem contar a Merolionona, né? Que o irmão dela, que era a líder dos Leões Carmesins... teve um dos braços amputados por causa do Olho do Sol da Meia-Noite. E aí assumiu a irmã dele, mais velha, que é mais poderosa e potencialmente mais louca do que ele. Colocou todo mundo na linha, velho. Muito louco. Voltando. Né? Agora, a gente vai pra uma notícia não muito boa, como eu falei pra vocês. Esse daqui eu trago dos nossos parceiros Suco de Mangá. É um puta trocadilho que eu gosto pra caramba. Verdade. Manga! Né? Vamos lá. Presidente da Gainax, estúdio Gainax, pra quem não conhece, né? É preso sob acusações de estupro de vulnerável. Ou seja, estupro de vulnerável, por exemplo, a uma adolescente, provavelmente menor de 15, 16 anos. Hoje, dia 5 de dezembro, ou mais conhecido como ontem, o atual presidente do estúdio Gainax, Tomohiro Maki, foi preso em Tóquio sob acusações de estupro de vulnerável contra uma adolescente. Tomohiro teria levado uma estudante da Gainax International, a escola de dublagem que ele presidia na época, para um apartamento, que seria contratado pela escola como dormitório para as estudantes. Tomohiro é acusado de ter tirado fotos dela sem roupa pelo menos 4 vezes. Segundo o jornal japonês Mainichi, os 4 incidentes, eles colocam em aspas, teriam ocorrido entre os dias 6 e 23 de fevereiro deste ano. Demoraram pra pegar, hein? O presidente do estúdio Gainax é acusado de ter dito à dubladora que as fotos eram, entre aspas, treinamento para virar atriz. Que forçado, hein? Puta que pariu. É, durante os incidentes, ele teria tocado nas pernas dela, dizendo que como as pernas dela estavam inchadas, era bom massageá-las, entre aspas, né? Tomohiro nega as acusações, afirmando que pediram para que ele tirasse as fotos. Segundo o jornal Yomiuri, a denúncia foi feita em fevereiro, antes de Tomohiro virar presidente do estúdio. Tomohiro Maki se tornou presidente do estúdio em outubro desse ano, trabalhando como diretor executivo desde 2015. Olha só como é que as coisas são, né? O cara já tinha uma denúncia, ou seja, essa denúncia foi ignorada durante a contratação. Né? É fácil. Promoção dele. né? Não, durante a promoção ele foi ignorado. É aquela questão assim, agora que o negócio vazou, que o negócio vai pegar muito feio pro estúdio, agora que vão tomar uma atitude. E ao mesmo tempo, assim, infelizmente, eu não sei, assim, a gente sabe que onde tem poder, infelizmente, tem uma corrupção ali. E infelizmente, pra gente, quando a gente sabe disso no mundo artístico, acho que é ainda pior, porque a gente tem uma certa idealização dessas pessoas, enfim. A gente sabe de tantos casos aí de situações muito... como é que eu vou dizer? Escabrosas. Enfim, muito tristes que a gente conhece. Muito tristes mesmo, porque acontecem de todos, infelizmente, assim, claro, em maior quantidade, porque homens estão em mais posições de poder do que mulheres, mas até de mulheres aconteceu. A gente tem, enfim, notícias disso, de abusos ocorridos, e é muito triste porque acaba com o mercado. Qualquer pessoa que é abusada, até uma coisa assim que você comentou do tempo que demorou a pessoa vazar, às vezes a pessoa que sofre abuso, ela demora muito tempo, ela se sente muito envergonhada da situação, ela demora muito tempo para tomar coragem, às vezes, de denunciar ou de falar. Eu mesmo já tenho e conhecido... acaba tendo também todo um entrave, não só essa pessoa tem coragem de falar, ela não é só levada a sério, né? Eu vou falar assim, eu sei uma história aqui de uma conhecida aqui no Brasil, que aconteceu uma situação muito grave com ela. Ela foi na delegacia e com o namorado, e foi explicar a história, ela ainda... O pessoal da delegacia simplesmente não, tipo assim, fizeram de tudo até ela desistir de abrir o boletim. Porque isso, senão isso ia ser problema. Infelizmente é comum. Muito, muito comum. E eu conheço as pessoas, enfim. Então, esse tipo de coisa, a gente tem que combater o mundo inteiro. O Japão não está acima disso. Em todo o país, em maior ou menor grau, sofre com isso. E a gente tem que fazer de tudo agora para que, enfim, a carreira dessa menina não seja mais prejudicada do que foi já com esse início, e que, enfim, seja investigado e a pessoa, no caso aí, seja punida, seja afastada, para que não aconteça novamente, porque realmente é algo muito grave que a gente não pode tolerar. Que comece a servir de exemplo. Bom, gente, Eu concordo com todos vocês em número, gênero, número e grau. Lembrando que o Estúdio Gainax, ele foi detentor de algumas obras como Tengen Toppa Gurren Lagann, muita gente gosta, Neon Genesis Evangelion, quem não conhece, Furikuri. Bom, gente, para terminar esse cast, eu sei que o Bamondes tem algo a dizer a respeito de algo muito importante pra gente, então, Bamondes, manda bala. Pessoal, estamos nos aproximando do prazo final da Pod Pesquisa. A Pod Pesquisa é um instrumento muito importante para todos os podcasts da podosfera, pois nós estamos gerando informações muito relevantes sobre o mercado que os podcasters podem utilizar para fazer seus media kits, para tentar se posicionar no mercado, para ver como é que estão as tendências. Por favor, você ouvinte do Animesphere, caso você ainda não tenha respondido, por favor, acesse o site da abpod.com.br e clique na pesquisa. Se você quiser, o link reduzido é bit.ly/podpes2019, PODPES2019. Por favor, preencha... Não, não, Obamondes, eu vou colocar o link no post. Tenho, com certeza. E muito obrigado a todo espaço aí, e muito obrigado a você, ouvinte, que apoia o Animesphere. E estamos aqui trabalhando sempre para tentar entregar o melhor podcast possível para você. É isso aí. Bom, você gostou do episódio de hoje? Você quer fazer parte dos episódios de leituras de e-mails, assim como o Norberto, assim como o Thiago Ramos, até mesmo como o Murakami, que mandou um e-mail, uma muralhona de texto, que foi lida com a equipe toda? Pô, Jorge, a gente tem o troféu de comentador do ano... Ainda é do Tiagão? Então, ainda é do Tiagão. Oh! Porque o Norberto começou a reagir ali mais ou menos pro meio do ano. Então, o troféu 2019 de comentador do ano, sim, é do senhor Thiago Ramos Melo. Espero que mantenha! Thiago, comentador! Bom... And the champion is... Né? É, quem quiser mandar um comentário, basta acessar lá nosso site, www.animesphere.com.br. Eu sei que tem várias pessoas que acessam apenas pelo celular, então aproveita, dá esse page view maroto pra gente, comentando aí, e o seu comentário vai ser lido. Quem que não quiser dar um page view pra gente, infelizmente, mas quiser mandar um e-mailzinho através do seu celular, tá lá ouvindo, quiser comentar na hora que tá aí escutando, pode mandar também um e-mail. contato@animesphere.com.br. Você que está nas redes sociais, Facebook e Twitter, nós temos os nossos perfis, estão no post, ou você pode buscar por Animesphere nas mídias sociais, vocês vão nos encontrar, Facebook, Twitter e Instagram. Sim, nós estamos lá na mídia social de fotinhos. Eu estava fazendo algumas resenhas dos mangás que eu estou lendo. Por isso que no esquenta da gravação a Artemis disse que não precisava saber o valor de quanto eu gastei no mangá, porque ela sabia o que eu tava fazendo. Não, gente, se você faz o que você que te faz feliz, né? Né? Cê, tem uma frasezinha que eu vou achar aqui, eu já falo pra vocês, que é o que tá sendo a minha vida. Ultimamente, peraí. Não é? Dois Mas... minutinhos eu já falo. Enfim. Eu preciso achar ela. Quem quiser mandar um e-mailzinho pra gente, é só mandar pra contato@animesphere.com.br. Se você quiser comentar... Só deixa eu terminar, Artemis, aí você já manda. Se você é usuário do CastBox, que é um dos agregadores de podcasts pra Android que vem crescendo pra caramba... Lá também tem um sistema de comentários. Então, não se esqueça, mande os seus comentários que a gente também vai ler. E, pra finalizar, você que tem gadgets da Apple, deixa aquela avaliaçãozinha marota, 5 estrelinhas, um comentário que a gente vai adorar de paixão. Artemis, manda sua frase. Eu compartilhei ela ali com vocês, não. Né? No chat, pode falar mesmo? Bom, por uma tradução livre. Então vamos lá, então eu vou falar primeiro, depois eu faço a tradução. If doesn't bring you income, inspiration, orgasms, it doesn't belong in your life. Né? Se não lhe traz dinheiro, inspiração ou orgasmos, não faz parte da sua vida, não pertence à sua vida. A gente tá aqui pra gente ser feliz. Né? Acabou. A única obrigação da gente é ser feliz. Bom, com isso, terminando com uma frase inspiradora, por mais que tenha um negócio legal assim, enfim, com essa frase inspiradora, nós terminamos o nosso episódio. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Muito obrigado a você que ouviu esse episódio de leitura de e-mails. Então, um grande abraço e até o próximo episódio. Matané! Tchau! Sayonara, Minasan! Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br. Olá, ouvinte! Tudo bem? Nós, da Associação Brasileira de Podcasters, ABPOD, temos um convite para você. A Pod Pesquisa 2019 já está publicada. E sua participação é essencial para sabermos mais sobre o perfil de quem escuta podcast no Brasil. O formulário online da Pod Pesquisa 2019 está disponível no site da ABPOD. Acesse abpod.com.br. Desta vez, vamos focar no perfil do ouvinte. Mas se você também é produtor, estamos preparando novidades para você. A Pod de Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato. A Pod Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos pelo Podcast Nacional.